Está a ouvir o Canal 1 da Antena Web. se amar. Quero que saibas que ainda não te disse nada. E pede-me a paz do teu mundo. Louco, livre, assim sou eu. Um pouco mais. E solta-te a voz lá no fundo. Grita, mostra-me a cor do céu. Se eu fosse um dia o teu olhar. As mãos também, se eu fosse um dia respirar, e tu perfume de ninguém, se eu fosse um dia teu olhar, e tu as minhas mãos também, se eu fosse um dia respirar, e tu perfume de ninguém. Deixou por dizer, foste tu ou fui eu, da lembrança guardada num canto qualquer, da palavra apagada por não se entender e dizer-te num gesto mais enternecido. Sabes, eu também ando um bocado perdido. Vou preparar-te um jantar, com certeza. Vou ser original e vou escolher-te um bom vinho, tu sabes, nunca me saí mal. Vou falar-te das voltas que a vida trocou, das verdades que o tempo já entrelaçou, entre sonhos queimados, lançados ao vento, entre a cor de um sorriso e o tom de um lamento, e dizer-te de um sopro empurrado pela sorte, sabes. Eu também ando um bocado sem norte. Olha, não fiz sobremesa, deixa lá. Fica

Antena Web, Canal 1. Bateu no meu fogo intenso que me estremeceu. Não sei bem o que estou a sentir. Parece que o chão me quer fugir. Tu isto é jogo perigoso. Tens um ar inocente e impiedoso. Pareces ser fruto proibido, mas quanto mais o pés, mais apetecido. Vem sorrir junto de mim, vamos voar pela noite sem fim. Minha borboleta, fico feliz com o teu olhar. E que essa alma me faz sonhar. Ao teu ouvido vou sussurrar, minha borboleta. Estou tão bem quando estás aqui. Todos os caminhos me levam a ti. Quero levar-te para longe do mundo. Vem ser minha só por um segundo. Momentos que não vou esquecer, por tudo isto que me está a acontecer. Sorriso parvo estampado no rosto, é neste estado que me tens posto. Vem sorrir junto de mim, vamos voar pela noite sem fim. Minha borboleta, fico feliz com o teu olhar. E cada alma me faz sonhar. Ao teu ouvido vou sussurrar, minha borboleta. Vem sorrir junto de mim, vamos voar pela noite sem fim. Yeah, yeah, minha borboleta, fico feliz com o teu olhar. E cada alma me faz sonhar. Ao teu ouvido vou sussurrar, minha borboleta. Come on.